Yeah. Aristocrat na produção. Chave mestra. Operação Contágio. Uou, na na na na na na na. Afrocalipse já chegou. Uou, na na na na na na na na na. Afrocalipse já chegou. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha. Primeira ordem já foi dada. Erga as mãos pra cima, manos do rap, dependentes fazem parte da minha firma. União é preciso na guerrilha. Frieza é necessário pra fazermos a chacina. De uma mente alienada e distorcida, a fúria negra se desperta, renasce das cinzas. Das ruas da Vila Jardim para o mundo. Com sede de justiça representa o submundo. Foi acionado o mecanismo de destruição. Ideias sem fundamento vão cair pelo chão. Os meus de fraca vão entrar em parafuso. Não adianta pedir, parar agora recuso. Porque a gente tá no palco, não dá mais pra parar. 2004, holocausto no ar. Afroapocalipse é bom se ajoelhar. Racistas, nazistas, comecem a rezar. Escondem suas filhas, tranquenas em casa. Que o teu castigo é ter um pretinho de neto em casa. Da mais pura raça descendente africana. Essa é uma das pragas que meu povo sobre ti derrama. Sangue de escravo e coração de rei. A rua é meu reino, teus problemas são os meus também. Do pobre, do preto, do jovem, do gueto. Do pai, de família, que perdeu o emprego. Do povo, que vive às margens do medo. Da cria, que chora, filha do sofrimento. Do moleque que corre, pé descalço no beco. Do mano viciado num canto escuro tremendo. Da mãe solteira que chora a falta do alimento. Essa é minha gente, mano, aí vai vendo. Eu canto por minha gente, eu faço pelo meu povo. Quando for preciso eu vou tá firme aqui de novo. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha. Uou, na na na na na na na. Afrocalipse já chegou. Afrocalipse já chegou. Na na na na na na na. Afrocalipse já chegou. Na na na na na na na na na. Afrocalipse já chegou. Tô vivão, respirando, o coração ainda bate. Tô na guerra e evolução, pronto pro combate. Cenário da guerra então, estrada de chão. Asfalto, dedos, calçadas, barracos, balão. Armas químicas de alta destruição foram espalhadas. É o crack e a cocaína que foram bem encaminhadas pelo inimigo que provoca o conflito. Faz o exército da favela entrar em atrito. Nazista de carro importado com o braço pra fora. Quando nos vê, fecha o vidro, faz que ignora. É bom se ajoelhar, comece a rezar pra não falhar. Porque o afro-apocalipse vai te estraçalhar. Se tiver uma chance de fugir, não desperdice. Manos do rap, dependentes afro-apocalipse. 25D, sou adepto dessa alternativa. Guerrilha, quadrilha, milícia, família, dinastia. Nosso comboio está avante, estamos bem armados. Vários microfones, estamos bem municiados. Estamos aqui em legítima defesa. A união faz a força, a estratégia e nobreza. Parecemos, mas não somos bandidos. Reivindicamos nossos direitos, um efeito positivo. Já era de esperar, manos do rap dependentes. Somos primeira classe, cheio do coração valente. Nazistas, racistas, quem foi o opressor? Não é digno de misericórdia, agora implora por amor. Eis-me aqui um descendente africano. Desde 94, traçando vários planos. 2004, já sei bem o que eu quero. Justiça divina, é tudo isso que eu espero. Habito e descanso no esconderijo do Altíssimo. A nossa saga continua, rumo a 2005. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha. Racistas, comecem a rezar. Nazistas, é bom se ajoelhar. Manos do rap, dependentes da família. O estilo é gangstas, mafiosos da Sevilha.